Rio Sul Rádio. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.

minha contemplação. Aí eu componho uma nova canção. Adoro, sei lá porquê, esse olhar meio escudo. Em vez de qualquer álcool forte, pede água beber. Adoro. Andando de Ipanema para o Baixo Leblon, feito um cão abandonado como o povo brasileiro. Andar, andar nas ruas do Rio de Janeiro, dezembro, abril. Andar, andar nas ruas do Rio de Janeiro, dezembro, abril. A todo mundo eu doxio, perguntando por meu bem. Ainda resta um assobio, um desejo nada além. Tudo vira desejo, desejo de te encontrar. Conjugação de desejos, nascendo do verbo amar. Amor de amar, céu de anil, serra do mar, meu pau-brasil. Somos filhos de um só ventre dessa terra, mãe gentil. E as elites nos dividem, como vai mal meu Brasil. E tudo vira desejo, desejo e nada mais. Brasil, nação de desejos, na triste praça da paz. Anda, anda, nas ruas do Rio de Janeiro, dezembro, abril, amor de amar, sede anil, serra do mar, meu pau Brasil. Brasil, nação de desejo, na triste praça da paz. Andarandá, nas ruas do Rio de Janeiro, dezembro, abril, amor de amar, céu de anil, serra do mar, meu pau Brasil. Eu compus essa canção andando de Ipanema para o baixo Leblon, procurando te encontrar no meu Rio de Janeiro. Eu compus essa canção andando de Ipanema para o baixo Leblon, feito um cão abandonado como povo brasileiro. Rio Sul Rádio. Eu só queria que você cuidasse de mim como eu cuido de você. Dar é simplesmente olhar pro mundo que você não vê. Medir o amor não existe cálculo, mas um pode não. We'll be right back. já não havia azuis numa nos sapatos sobre a praia onde nos pintamos de céu. Já não vejo mais a luz azul da noite clara, sol de prata sobre a pele escura. Como um sonho cicatriz. Mesmo que seja em vão, tempo que vai passar, setas vão te guiar, guiam a mim também, mostram a verdade. Tanto clichê. te acompanhar. Não sei. bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar no coração. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, é bananeira sei não, isso é lá com você. Bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, bananeira, só pra não ter mais nada a perder. Músicas brasileiras de verdade. Sul Rádio. Nossa pele quente, hot stuff. pele quente, rosa stuff. Overdose de enlevo, alma leve, calando a mágoa do mundo. Com o silêncio dos inocentes apaixonados. Overdose de enlevo, hipnose da paixão. Elevando teu espírito através do amor no coração. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Dose, coração, rasta na canção do amor. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado luz. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado luz. Imagens viajantes iluminam os amantes. Palavras viajantes iluminam os amantes. Overdose coração, erótico romance. Overdose coração, desapego com paixão. Tô aqui pra te dizer, eu só gosto de você. Fica comigo nessa noite, chuva forte. Tô aqui pra te dizer, desculpa, não dá mais. No outro lado da chuva, crueldade de um beijinho, tchau. Crueldade do beijinho, que é sétimo selinho. Only tchau, only tchau. Para de desfilar tua razão. Teu tapa anexo caiu no poço da paixão. Cântico dos cânticos, amor. Amor, mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cântico dos cânticos, amor sublime, amor. Overdose, coração rasta na canção. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado luz. Absurdo, impossível, festejado e dolorido, venerado luz. Overdose coração, erótico romance. Overdose coração, desapego com paixão. Overdose coração, perigo na ternura. Overdose coração na canção do amor. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Na canção do amor. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cânticos, cânticos, amor. Side Story. Irmãos, coragem da Cinderis. Love Story. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Mel no sangue, doce maré desafiando a lua. Cânticos, cânticos, amor sublime, amor. Overdose. atiram pedra, outros passeiam. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. São jardineiros, guardas noturnos, casais, bilheteiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz. Que eram crianças e que comiam luz. assombração. Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Músicas brasileiras de verdade. We'll be right back. Músicas brasileiras. De verdade. Brother! Tem que ser agora, brother! Erga da sua mente adormecida todo o poderio de sabedoria que você teme guardar só para si. Semelhante sempre atrai seu semelhante, brother. sinto como um velho amigo seu. Seu avistar azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem tá tudo na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto, as minhas músicas na sua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que vai das laranjeiras satisfeito sorrindo. Quando chego ali e entro no elevador, até se hoje é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou nas laranjeiras, satisfeito, sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12, é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. músicas brasileiras de verdade. Mais uma vez. Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. Jogado e deixar de lado o resultado. e sombra. A miragem é tão fácil separar. Que foi, que da foi, bobagem. Vadeira, sombra, rio e sombra. Miragem. Só com quem convém, não tem o menor cabimento. Já não vale um tempinho, nem terá o meu consentimento. Pela sombra, sombra é viagem. É tão claro que o que foi já não é mais vantagem. Vai pela sombra e o que sombra é a miragem. É tão fácil separar o que foi do que não foi. Bobagem. Vai pela sombra e o que sombra é viagem. I'm just a little bit. Domenica,